Fala pessoal, Liana aqui. Semana passada nós vimos um pouco sobre a história de Manwë, o rei dos Valar. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa série sobre os poderes do mundo e vamos falar um pouco sobre a esposa de Manwë, Varda Elendari, uma das figuras mais sublimes, misteriosas e reverenciadas de toda a mitologia tolkieniana. Fique comigo até o final desse vídeo. Se Manwë é o rei de Arda e o senhor dos ventos, Varda é a sua contraparte celestial indispensável, a senhora da luz que, com um gesto divino, acendeu as estrelas e trouxe a primeira centelha de esperança aos povos da Terra-média nas suas horas mais sombrias e desesperadoras. Mas quem é verdadeiramente esta rainha que habita às alturas de Tonquetil? Qual foi o seu papel fundamental na arquitetura e na criação do mundo que tanto amamos? E, talvez o mais intrigante de tudo, por que o próprio Melkor, o primeiro e mais terrível Senhor do Escuro, a temia e a odiava acima de todos os outros Valar, incluindo o próprio Manwë? Para compreendermos a magnitude de Varda, vamos recuar no tempo até o momento da música dos Ainur. Varda é uma das Valir, as rainhas dos Valar, e desde sua concepção no pensamento de Ilúvatar, sua essência esteve ligada à luz e à pureza. Ela é a própria manifestação da claridade divina no universo. No pensamento de Ilúvatar, Varda foi concebida como a mais bela de todos os seres que habitam Ea, o universo. Segundo Silmarillion, sua beleza é demasiado grande para ser declarada em palavras de homens ou de elfos, pois a luz de Ilúvatar vive em seu rosto. É uma luz que emana de dentro, uma radiação de santidade e verdade. Ela é a senhora de Ea, a guardiã do cosmos, aquela que conhece todas as regiões do universo e cujas mãos moldaram a luz que afasta as sombras. Sua presença é um lembrete de que a luz é a força primordial da criação. Varda é a esposa de Manwë Sulimo, o rei dos Valar. Juntos, eles formam o par mais poderoso e sagrado de Arda. Eles residem no palácio de Ilmarin, no cume da montanha de Tanquetil, a mais alta do mundo. A relação entre eles é de uma harmonia perfeita, onde seus poderes se complementam de forma extraordinária. Disse que quando Manwë e Varda estão juntos em seu trono, em Tanquetil, sua percepção do mundo atinge níveis divinos. De seu palácio, no cume da Tanquetil, Manwë e Varda conseguiam descortinar a terra inteira, até mesmo as maiores distâncias a leste. Ambos são os olhos e os ouvidos de Ilúvatar no mundo, governando com uma visão e uma compaixão que abrangem toda a criação. Ao lado de Manwë, o Silmarillion afirma que Varda pode, talvez, até mesmo saber o que será do futuro de Arda no final dos tempos, conforme lemos no último parágrafo do Quenta Silmarillion. Aqui termina o Silmarillion. Se ele passou das alturas e da beleza, às ruínas e à escuridão, era esse outrora o destino de Arda desfigurada. E se alguma transformação houver e a desfiguração for corrigida, Manwë e Varda podem saber, mas isso não revelaram e não está dito nas sentenças de Mandos. Isso nos mostra que Varda ocupa um lugar singular no conhecimento do destino último do mundo, compartilhando com Manwë uma compreensão que permanece velada até mesmo para os mais sábios de Arda. O feito mais grandioso de Varda é a criação das estrelas. Por esse motivo, ela é chamada de Elendari, a rainha das estrelas, e Tintalê, a inflamadora. Mas antes mesmo das estrelas, foi Varda quem deu luz às duas lâmpadas, Ormal e Ilúin, criadas pelo Vala Aulë, as quais Melkor derrubou depois, o que mudou pela primeira vez a feição do mundo. Eras depois, ainda em um período de profunda escuridão na Terra-média, Quando Valinor era iluminada apenas pelas duas árvores, Telperion e Laurelin, antes do despertar dos elfos, Varda tomou a luz prateada dos tonéis de Telperion e a espalhou pelos céus, criando as constelações. As estrelas de Varda não eram apenas pontos de luz. Elas eram sinais de esperança e guias para os primogênitos. Quando os elfos enfim despertaram em Kuivienen, a primeira coisa que eles viram foi a luz das estrelas de Varda. E por isso, eles a amam e reverenciam acima de todos os outros Valar. Ela é a Senhora da Luz, aquela que preparou o mundo para a chegada dos filhos de Ilúvatar, garantindo que eles nunca estivessem totalmente entregues à escuridão de Melkor. As estrelas são o seu legado eterno, uma promessa de que a luz sempre prevalecerá. Um dos aspectos mais fascinantes de Varda é o fato de ela ser o ser que Melkor mais temia e odiava. A luz de Varda é a antítese direta da escuridão de Melkor. Enquanto ele buscava corromper e obscurecer, a luz dela revelava a verdade e purificava o que era impuro. Portanto, Varda é a personificação da luz divina. Antes da criação de Arda, ela já conhecia Melkor e o rejeitava porque via a escuridão que crescia em seu coração. Essa rejeição primordial é a raiz do ódio e do temor que Melkor nutre por ela. Enquanto ele buscava a escuridão e o vazio, Varda buscava a luz e a plenitude. Portanto, os dois são naturalmente opostos. Essa luz foi o que consagrou as Silmarils, as joias criadas por Fëanor para que nenhuma mão impura ou maligna pudesse tocá-las sem ser queimada e consumida. A luz de Varda é uma arma espiritual contra o mal, uma força que as trevas não podem compreender nem dominar. Para os elfos, Varda é mais do que uma divindade distante. Ela é a sua protetora e a fonte de sua maior inspiração. Eles a chamam de Elbereth. E o hino A Elbereth Gilthonion é uma das expressões mais belas de sua devoção. Os elfos invocam seu nome em momentos de grande perigo e disse que o simples som de seu nome pode afastar as sombras e dar coragem aos corações desanimados. Na Terceira Era, durante os eventos de O Senhor dos Anéis, vemos a influência de Varda de forma marcante. Quando Samwise Gamgee enfrenta a terrível Laracna nas passagens de Kirifungol, ele invoca o nome de Elbereth e a luz do frasco de Galadriel, que continha a luz da estrela de Earendil, consagrada por Varda, brilha com uma intensidade que a criatura das trevas não consegue suportar. Varda é a esperança que brilha no escuro, a rainha que nunca abandonou os povos da Terra-média, mesmo quando Valinor estava oculta. Ela permanece como uma presença constante, uma luz que guia os passos daqueles que buscam o bem. Narrativamente, Varda desempenha um papel que transcende a simples governança de um elemento natural. Ela representa a preservação absoluta da luz, da verdade e da esperança inabalável. Em uma mitologia marcada por quedas trágicas e pela corrupção do poder, Varda permanece como o contraponto necessário e constante à queda de Melkor e à escuridão asfixiante que ele tentou impor ao mundo. Enquanto os outros Valar dedicam suas energias a moldar a terra física, a governar as águas ou a cultivar as florestas, Varda concentra sua essência no que é elevado, eterno e espiritual. Ela é, em última análise, a guardiã da visão espiritual de Arda, garantindo que a conexão com o divino nunca seja totalmente rompida. Sua atuação na narrativa é muitas vezes silenciosa e sutil, mas sua presença é onipresente e fundamental. Varda não é uma guerreira que lidera exércitos em batalhas físicas nos campos de Beleriand, mas sua luz é a força invisível que sustenta a vontade daqueles que lutam contra a tirania. Ela é a fonte primordial de inspiração para a arte, a poesia e a busca incessante pela beleza que define a cultura élfica. Sem a figura de Varda, o mundo de Tolkien seria um lugar infinitamente mais sombrio, frio e desprovido de propósito. Ela é a prova viva e cintilante de que, não importa quão profunda ou vasta seja a escuridão lançada por um senhor do escuro, a luz original de Ilúvatar sempre encontrará uma forma de brilhar, seja através de uma estrela distante ou de uma prece sussurrada na noite. Varda é a promessa de que o mal, por mais poderoso que pareça, é apenas uma sombra passageira diante da luz eterna. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o like, seu comentário, seu hype e compartilhe também. Caso você possa e queira, junte-se ao clube de membros para continuar apoiando o Cinejão. Mas lembre-se que sua audiência, seu like e o comentário sempre serão de grande ajuda também. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!